Cheiro 30, página 281. Às 7:15, o inspetor Jan Bublanski seguiu relutantemente o procurador Ekström até ao pódio do centro de imprensa da Judiciária. Não tinham mais pequeno interesse em apresentar-se diante de uma dúzia de câmaras de TV, e a ideia de ser o foco desse tipo de atenção quase o paralisava de medo. Detestava ver-se na televisão. Era uma coisa a que nunca conseguira habituar-se. Ekström, pelo contrário, estava como peixe na água naquele ambiente. Ajeitou os óculos, adotou uma expressão adequadamente séria. Deixou os fotógrafos fazerem as suas fotos antes de erguer as mãos e pedir silêncio. Gostaria de agradecer a presença de todos nesta conferência de imprensa, convocada um tanto à pressa, sobre os assassínios da noite passada em Enskede. Temos mais alguma informação a partilhar convosco. Chamo-me Richard Ekström e sou procurador do Ministério Público. Tenho comigo o inspetor Jan Bublanski, da secção distrital da Judiciária, Divisão de Crimes Violentos, que está a chefiar a investigação. Vou ler um comunicado e em seguida terão a oportunidade de fazer perguntas. Olhou para os jornalistas reunidos. Os assassínios de Enskede eram um tema escaldante, que estava a tornar-se mais escaldante a cada hora que passava. Ficou satisfeito ao verificar que o Aktuelt, o Rapport e a TV4 tinham comparecido. E reconheceu os jornalistas da agência noticiosa TT e de importantes jornais matutinos e vespertinos. Havia também alguns que não conhecia. Como todos sabem, duas pessoas foram assassinadas em Enskede ontem à noite. Foi encontrada uma arma no local do crime, um Colt 45 Magnum. Hoje, o Laboratório Forense Nacional concluiu que se trata da arma usada para cometer os crimes. O proprietário foi identificado e fomos procurá-lo. Neste ponto, fez uma pausa. Às 16:15 desta tarde, o proprietário da arma foi encontrado morto no seu apartamento, perto de Odenplan, abatido a tiro. Tudo indica que já estava morto quando os crimes de Enskede foram cometidos. A polícia fez um gesto na direção de Bublanski. Tem motivos para acreditar que a mesma pessoa foi responsável pelos três assassínios. Um murmúrio percorreu o grupo de jornalistas. Vários deles começaram a falar em voz baixa para os respectivos telemóveis. Já têm algum suspeito? Perguntou um repórter da Rádio Nacional. Ekström ergueu um pouco a voz. Se evitarem interromper a minha exposição, chegaremos lá mais depressa. Esta tarde foi identificada uma pessoa que a polícia pretende interrogar sobre os assassínios. Vai dizer-nos o nome? É uma mulher. A polícia procura uma mulher de 26 anos que estava relacionada com o proprietário da arma e que sabemos ter estado no local do crime em Enskede. Bublanski carregou o sobrolho e fez um ar sombrio. Aquele era o ponto da agenda em que ele e Ekström tinham discordado, nomeadamente a questão de saber se deviam ou não identificar o suspeito, no caso, a suspeita. Ekström argumentara que, segundo toda a documentação disponível, Lisbeth Salander era uma mulher mentalmente doente e potencialmente perigosa, que qualquer fator ainda desconhecido lançara numa fúria assassina. Não havia garantia de que a violência tivesse chegado ao fim, e era, por conseguinte, do interesse do público que fosse identificada e capturada o mais rapidamente possível. Bublanski defendia que seria preferível esperar, pelo menos, pelos resultados do exame pericial feito ao apartamento de Biermann antes de a equipa de investigação se comprometer inequivocamente com uma linha de ação. A opinião de Ekström prevalecera. Ekström ergueu uma mão para silenciar o vozear dos jornalistas. A revelação pública de que o suspeito dos três assassínios era uma mulher ia cair como uma bomba. Passou o microfone a Bublanski, que tossicou duas vezes para aclarar a garganta, ajeitou os óculos e olhou sombriamente para o papel onde estava escrito o que ficara combinado. A polícia procura uma mulher de 26 anos, chamada Lisbeth Salander. será distribuída uma foto tipo passaporte. Não sabemos onde se encontra neste momento, mas acreditamos que está na área da Grande Estocolmo. A polícia gostaria de ter a ajuda do público para encontrar esta mulher o mais rapidamente possível. Lisbeth Salander tem 1,55m de altura e é muito magra. Inspira o fundo, enervado. Sentia as axilas úmidas de suor. Lisbeth Salander esteve em tempos internada numa clínica psiquiátrica e é considerada perigosa para si mesma e para o público. Gostaríamos de destacar que não afirmamos categoricamente que seja ela a assassina, mas um conjunto de circunstâncias exige que a interroguemos imediatamente, a fim de determinar que conhecimento possa ter dos assassínios em Enskede e em Odenplan. Ou sim ou sopas, gritou um dos jornalistas. Ou é suspeita de assassínio ou não é. Bublansky lançou a Ekström um olhar desamparado. A polícia está a investigar numa frente muito ampla e, naturalmente, encaramos vários cenários diferentes. Mas há fortes motivos para suspeitar da mulher que acabamos de nomear. E a polícia considera extremamente urgente que ela seja colocada sob custódia. É suspeita devido a provas periciais que surgiram durante o exame ao local do crime. Que espécie de provas? Gritou no mesmo instante alguém do meio da sala apinhada. De momento, não vamos falar de provas periciais. Vários jornalistas começaram a falar ao mesmo tempo. Ekström ergueu uma mão e apontou para o representante do Dagens Eko. Conhecia-o e considerava-o objetivo. O inspetor Bublansky disse que Fröken Salander esteve internada numa instituição psiquiátrica. Qual o motivo? Esta mulher teve uma infância perturbada e enfrentou, ao longo dos anos, uma grande quantidade de problemas. Está sob tutela. E o proprietário da arma do crime era o seu tutor. De quem estamos a falar? Do indivíduo, que foi encontrado morto no apartamento de Odenplan. Só revelaremos o nome depois de a família ter sido informada. Qual foi o móvel dos assassínios? Bublansky pegou no microfone. Não especulemos sobre os possíveis motivos, disse. A suspeita tem cadastro? Tem. Surgiu então uma pergunta de um jornalista que tinha uma voz profunda, característica que se fazia ouvir acima de todas as outras. Lisbeth Salander constitui um perigo para o público? Ekström hesitou um instante antes de responder. Temos motivos para pensar que pode recorrer à violência em situações de tensão. Estamos a emitir este alerta porque queremos entrar em contacto com ela o mais rapidamente possível. Bublansky mordeu o lábio inferior. Às 21h, a inspetora Sónia Modig encontrava-se ainda no apartamento do falecido Nils Bjurman. Tinha telefonado para casa explicar a situação ao marido. Depois de 11 anos de casamento, havia muito que ele aceitara que o emprego dela nunca seria das 9 às 5. Estava sentada à secretária de Bjurman a ler os papéis que encontrara na gaveta, quando ouviu a pancada na porta e, ao voltar a cabeça, viu o inspetor Bolha a equilibrar duas chávenas de café em cima do bloco de notas e um saco azul de bolos de canela comprados no quiosque da esquina na outra mão. Fez-lhe um cansado aceno de mão. Em que é que não queres que toque? Perguntou Bublansky. Os rapazes da técnica já acabaram aqui. Estão a trabalhar na cozinha e no quarto. O corpo ainda lá está. Bublansky pousou o café e os bolos. Puxou uma cadeira e sentou-se. Sónia Modig abriu o saco de papel e tirou um bolo. Obrigada. Estava mesmo a precisar de um café. Comeram em silêncio durante algum tempo. Finalmente, Modig lambeu os dedos e comentou. Ouvi dizer que as coisas não correram muito bem na Lundagatan. Não estava lá ninguém. Havia meia dúzia de cartas ainda fechadas para a Salander, mas quem lá vive é uma tal Miriam Vu. Também ainda não conseguimos encontrá-la. Quem é? A verdade é que não sei. O Fast está a investigá-la. Foi acrescentada ao contrato de habitação do apartamento há um mês, mas parece ser apenas alguém que vive lá. Desconfio que a Salander mudou de casa sem deixar morada. Talvez tenha planeado tudo isto. O quê? Um triplo assassínio? Bublansky abanou tristemente a cabeça. Toda esta história está a transformar-se numa enorme salganhada. O Ekstrom insistiu numa conferência de imprensa, o que quer dizer que vamos ter os mídia à perna. E tu? Descobriste alguma coisa? Além do corpo do Bjurman no quarto? Encontramos a caixa da Magnum, vazia, claro. Estão a ver se encontram impressões digitais. O Bjurman tinha um arquivo com cópias dos relatórios sobre a Salander, que mandava mensalmente para a agência da tutoria. A dar-lhes crédito, a rapariga transformou-se num anjinho. Também ele? Espantou-se Bublansky. Também ele o quê? Mais um admirador da Salander, respondeu Bublansky, e resumiu o que tinha sabido, através de Armansky e de Blomqvist. Quando acabou, ela passou os dedos pelos cabelos e esfregou os olhos. Mas isso é completamente absurdo. Bublansky puxou o lábio inferior com o indicador e o polegar da mão direita. Modig olhou para ele e teve de reprimir um sorriso. Bublansky tinha um rosto duro, talhado a escopro, que parecia quase brutal. Mas quando estava confuso ou inseguro sobre qualquer coisa, fazia um ar zangado, quase de amuo. Era nessas ocasiões que o via como inspetor Bolha. Nunca usara alcunha na presença dele e não sabia sequer quem a inventara, mas assentava-lhe perfeitamente. Qual é o nosso grau de certeza? O procurador parece não ter dúvidas. Foi emitido um mandado de captura a nível nacional, respondeu Bublansky. A fulana passou o último ano no estrangeiro e é possível que tente voltar a sair. Mas qual é o nosso grau de certeza? Bublansky encolheu os ombros. Já detivemos pessoas com muito menos. As impressões dela estão na arma do crime. O tutor dela apareceu morto. Sem querer adiantar maus resultados, aposto que com a mesma arma. Amanhã já ficamos a saber. Os técnicos encontraram um fragmento de bala relativamente intacto na armação da cama. Ótimo. Há munições para o revólver na última gaveta da secretária. Balas com núcleo de urânio e ponta de ouro. Muito útil. Temos montes de papelada a dizer que a Salander é instável. O Bjurman era o tutor dela e era o proprietário da arma. Temos uma ligação entre ela e o casal de Enskeda, o Mikkel Blomqvist. Não pareces muito convencido. Não consigo formar uma opinião sobre a fulana. Os papéis dizem uma coisa, mas o Armansky e o Blomqvist dizem outra completamente diferente. De acordo com a papelada, é uma psicopata com uma deficiência quase progressiva. De acordo com os dois homens que trabalham com ela, é uma investigadora sobredotada. Há aqui uma enorme discrepância. Não temos um motivo no que respeita ao Bjurman e nada que nos diga que ela conhecia o casal de Enskeda. E achas que uma psicopata precisa de grandes motivos? Ainda não fui ao quarto. Qual é o aspecto? Encontrei o corpo atravessado de bruços em cima da cama. Estava ajoelhado no chão, como se estivesse a rezar. Nu. Um tiro na nuca. Um tiro como em Enskeda? Tanto quanto pude ver. Parece que a Salander, se foi ela a assassina, o obrigou a ajoelhar-se junto da cama antes de disparar. A bala entrou pela nuca e saiu pela cara. Estilo execução, portanto, precisamente. Estava a pensar, alguém deve ter ouvido o tiro. O quarto dá para as traseiras e os vizinhos de baixo e de cima estão fora. A janela estava fechada. Além disso, ela usou uma almofada para abafar o barulho. Espertalhona. Nesse instante, Gunnar Samuelsson, da equipa técnica, espreitou para dentro da sala. Olá, Bolha, disse. E então voltou-se para a colega. Modig, estávamos a preparar-nos para remover o corpo, de modo que o virámos. Há uma coisa que tens de ver. Dirigiram-se todos ao quarto. O corpo de Bjurman tinha sido estendido de costas numa maca com rodas, a primeira paragem no caminho para o patologista. Não havia a mínima dúvida quanto à causa da morte. A testa apresentava um buraco com 10 centímetros de largura e uma boa parte do crânio estava suspensa de um farrapo de pele. O sangue que jorrara para a cama e para a parede fronteira contava a história. Bublansky fez a sua careta de amuo. O que é que eu tenho de ver? Perguntou Modig. Samuelson levantou a película de plástico que cobria o corpo de Bjurman. Bublansky pôs os óculos quando ele e Modig se aproximaram para ler as palavras tatuadas no abdómen do cadáver. As letras eram irregulares e desajeitadas. Obviamente, quem as desenhara tinha pouca experiência como tatuador. Mas a mensagem não poderia ser mais clara. Sou um porco sádico, um pervertido e um violador. Modig e Bublansky olharam um para o outro, estupefactos. Será possível que estejamos a olhar para um motivo? Disse ela finalmente. Mikkel Blomkvist comprou uma refeição congelada no 7-Eleven a caminho de casa. Enfiou a embalagem no micro-ondas enquanto se despia. E deixou-se ficar 3 minutos debaixo do duche. Pegou num garfo e comeu de pé, diretamente da embalagem. Estava com fome, mas não lhe apetecia comida. Queria apenas engoli-la o mais depressa que pudesse. Quando acabou, abriu uma Vestfin Pilsner e bebeu pela garrafa. Sem acender qualquer luz, ficou de pé diante da janela que dava para Gamlastan durante mais de 20 minutos, enquanto tentava parar de pensar. 24 horas antes estava em casa da irmã, quando Svensson lhe ligara para o telemóvel. Nessa altura, Dag e Mia ainda estavam vivos. Havia 36 horas que não dormia, e os tempos em que podia fazer diretas impunemente eram coisa do passado. Mas sabia que não ia ser capaz de dormir enquanto pensasse no que tinha visto. Era como se as imagens de Enskeda lhe tivessem ficado gravadas na memória para todo o sempre. Por fim, desligou o telemóvel e enfiou-se na cama. Às 11 da noite ainda estava acordado. Levantou-se e foi fazer café. Pôs um CD no leitor e ficou a ouvir Debbie Harry cantar Maria. Sentou-se no sofá da sala a beber café e a pensar em Lisbeth Salander. Que sabia ele verdadeiramente a respeito dela? Praticamente nada. Que tinha uma memória fotográfica e era uma hacker excepcional. Que era uma mulher estranha, introvertida, que não gostava de falar ao respeito de si mesma e que não tinha a mais pequena ponta de confiança em qualquer espécie de autoridade. Que podia ser terrivelmente violenta. Era, aliás, graças a isso que ele estava vivo. Mas nunca soubera que ela fora declarada interdita e que estava sob tutela. Ou que passara uma parte da adolescência numa clínica psiquiátrica. Tinha de escolher de que lado ia estar. A dada altura, depois da meia-noite, decidiu que não ia aceitar a assunção da polícia de que ela tinha matado Dag e Mia. No mínimo dos mínimos, devia-lhe a oportunidade de explicar-se antes de a condenar. Não fazia ideia de a que horas tinha adormecido, mas às 4:30 da manhã, acordou no sofá, foi aos tropeções até à cama e voltou a adormecer instantaneamente.